Não. Nós prometemos não? Talvez seja a última vez que tomamos um chope juntos. E talvez seja a última vez que nos vimos. Portanto, procure segurar a franga. Não chore. Não chore. Lembre-se que estamos num bar. E estão todos nos olhando. Ah, Rose, Rose, Rose. Você lembra, Rose? Você lembra do dia que nos conhecemos? Eu lembro. Ah, era uma manhã ensolarada. Você estava linda, Rose. Você estava linda com aquela tua cueca de copinho, pegando um bronze esperto lá na praia de Copacabana. Foi um dia inesquecível. Foi, amor. Foi um dia inesquecível. Foi. Mas tudo isso já passou. Já passou. Agora deixe de frescura. Deixe de frescura. Devemos nos separar agora. Devemos seguir cada um para o seu lado sem nenhuma mágoa. O nosso amor, Rose. Ah, o nosso amor se transformou em uma rotina. Em apenas uma rotina. E o amor não é isso, Rose. O amor tem que ser alimentado todos os dias com coisas grandes. Isso não é meu caso. Você sabe, Rose. Você sabe, por tua culpa estamos aqui. Rose. Rose. Rose. O seu chope, Rose. O seu chope está esquentando. Tome. Tome. Eu já estou perdendo a paciência com você. Cale a boca. Cale a boca. Engula esse choro. Engula esse choro. Isso não é amor, Rose. Isso é uma hemorrágia. Eu tenho que partir agora. Foi bom. Foi bom enquanto durou. Mas agora eu tenho que ir. Adeus. Adeus. Adeus. E a gente se esfrega, a gente se esfrega, soa sem querer. A gente se esfrega, a gente se esfrega, tira e bota e manda ver. Tava ficando doido e consolado, bingolim tava cansado de tanto levar pancada pra subir, que horror. Na verdade joguei até água quente pra acordar minha serpente. Sou um pobre impotente, o meu fracasso é um terror. Eu tomo um Viagra, fico ereto, e se tiver mulher por perto, dou uma assim que fico esperto, não machuca, não. Impotência é uma doença broxadeira, castigo de feiticeira, faz estrago na mangueira e anda longe da paixão. Impotência é uma doença broxadeira, castigo de feiticeira, faz estrago na mangueira e anda longe da paixão. E a gente se esfrega, a gente se esfrega, soa sem querer. A gente se esfrega, a gente se esfrega, tira e bota e manda ver. Música.

pode ser da cara ou da baratinha. Usando camisinha, você tem proteção. Protege seu cacete e também seu bucetão. Usando camisinha, você tem proteção. Protege seu cacete e também seu bucetão. Alô, galera da Estrela no Cu. Essa música é especialmente a todos vocês. Estava tão tristonho quando tudo aconteceu. O peito ia saindo e essa dor me fudeu. Meus amigos falam que eu peido demais. Não é o peito alto que me satisfaz. É sim o peito baixo que me satisfaz. E é o peito baixo que fede demais. Hoje eu só comi o que o doutor mandou. E foi o dia inteiro sem fazer cocô. Me diz o que eu faço pro meu cu desentupir. Lactopurga, lavagem de tudo um pouco eu fiz. Tu sabe, não desiste, eu sou caba da peste. Apesar de comer as batatas da terra, esse peito podre eu vou até pra guerra. Segura o negão agora. Ai, ai que dor. Ai, meu cu arrombou. Arrombou. Ai, ai que dor. Ai, ai, meu cu arrombou. Arrombou. De saudade, tenho tido muitos sonhos, mas só fico na vontade. Correm nos meus dedos longos creme de cabelo que eu passei. Minhas mãos tão calejadas de punheta que torei. Você riu da minha piminha e magoou meu sentimento. Quem dera se eu tivesse uma pomba de um jumento. Eu só queria ter um pau do tamanho de um pé de mesa e ouvir você dizer: ai, que agora tá uma beleza. Eu ainda sou bem moço pra tocar punheta, e quando toco punheta esqueço da vida. Pois se não tem buceta ou coisa parecida, acabo com meu pau cheio de ferida. Eu só queria ter um pau do tamanho de um pé de mesa e ouvir você dizer que agora está uma beleza. Eu ainda sou bem moço pra tocar punheta, e quando toco punheta esqueço da vida. Pois se não tem buceta ou coisa parecida, acabo com meu pau cheio de ferida. Eu ainda sou bem moço pra tocar punheta, e quando toco punheta esqueço da vida. Pois se não tem buceta ou coisa parecida, acabo com meu pau cheio de ferida. Thank you. sorte, meu amor. Que questiona vocês estão? Eu não quero nem saber, cozinha. Por um negão mais forte que os dois, deixei tudo pra depois. O importante é gozar mais de três. Você tem a manjuba que eu sonhei. Quando eu vi, me apaixonei. Eu não posso esperar. Mas o negão salvou minha vida. Quando estava mais fodida, sem saber o que fazer. A banda da macaca, que vai ser o maior agito. É, eu vim cantar. Garçom, aqui nessa mesa de bar. E retorno, retorno. Escutar centenas de casos de amor. Eu quero mais retorno. Minha voz. Garçom, no bar todo. Eu quero meu whisky, por favor. Isso, obrigado. É banal. mas preste atenção, por favor. Tá horrível. O som tá sem retorno. Por favor. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. Mas eu não tô reverb. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar, tudo bem? É, me deite no chão. E não é só deitar no chão. Você pode deitar no cimento, né? Você pode deitar no banco da pracinha. Mas cuidado pra não ter cocô de gato, tudo bem? Vamos lá. Garçom, eu sei que para, olha uma briga. Tô fumando maconha no salão. Cheio de maconheiro aqui nessa bosta. Rapariga até dá uma dor. Que tem de puta ali. Ei, solta a priquita da moça. Deixa pra comer lá fora. Porra, cara. Tira o dedo do cu da véia, bicho. Saiba que o meu grande amor. Oxi, olha, porra. Tu quer chupar meu cacete? Tu diz. Tu não fica fazendo rodeio, não, é, tá? Vai dar um cu pro jumento, pra tu saber o que é bom.